Amanhã vou acordar e meu sapato não vou amarrar. É só ligar o controle remoto, meu café vai estar servido no copo. Vou trabalhar, estou atrasado, aperto o botão, meu carro está ligado. A tecnologia avançou e o nosso mundo modificou. As crianças não querem mais brincar, carrinho ou boneca assim não dá. Videogame é a nova atração, matar ou morrer que vai ser o campeão. Realidade virtual, tecnologia digital. Fazer o seu som, o músico do futuro invadiu o salão, conquistou o espaço e a multidão. Pule, agite, um